Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Tomou posse das promessas que eu lhe fiz antes de receber. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Pode passar o tempo, mas a promessa vai cumprir. Teu socorro vem do alto, confia em mim. Eu sou fiel, Deus de palavra, prometo e cumpro. Eu sou fiel, não me atraso nem um segundo. Eu sou fiel e não há outro igual a mim. Das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Pode passar o tempo, mas a promessa vai cumprir. Teu socorro vem do alto, confia em mim. Eu sou fiel, Deus de palavra, prometo e cumpro. Eu sou fiel, não me atraso nem um segundo. Eu sou fiel e não há outro igual a mim. Eu sou fiel. Eu já fiz escravo virar governador, um pastor de ovelhas, ser rei de uma nação. Os homens esqueceram de alguém em Lodebar, mas do meu tempo a carruagem foram buscar. Porque eu sei de tudo, vejo tudo, escuto tudo e tenho o controle de tudo em minhas mãos. Minha palavra é lei e o que eu decretei ninguém pode impedir. Eu faço descer, eu faço subir, exalto humilhados só pra confundir. Pro mundo inteiro ver que se eu prometi, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Eu sou fiel, Deus de palavra, prometo e cumpro. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.